Planalto AM, jornalismo sério e dinâmico, 1110, a sintonia exata. Atrapalhada na terriaço do céu, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos que vamos. Mais um Sertão em Festa na Planalto de Araguari. Você vai participando com a gente, vai sim, vai sim. Ô, Cidésio, é Entrada da Esperança da Jaine, é para o Filé, lá na sintonia, lá no Viena. Ela vai para ele, então, Entrada da Esperança. É a Jaine que vem cantar. Lá para o meu querido e grande amigo Zé Ronaldo, escuta minha canção, é seu mano Manito. Alô, Zé Ronaldo, daqui a pouquinho para você, escuta minha canção, tá beleza? Tá bom demais, todo tempo. E o meu compadre Moisésão, como é que estamos aí, meu garoto? Firme? Moisésão, bem de guerra. Olha, eu quero aqui, ele está preparando a Estrada da Esperança, da Jaine, e escuta minha canção do Osmani Manito. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar pelo aniversário Lucas Dias, Roberto Rosa, a Paula, muito bem, a Ademir Araújo Barcé, nosso irmãozão querido, Cristiano, Cristiano, atualmente trabalhando no Cascarinho, né? Graduado aí da Polícia Militar, desejo muita felicidade, saúde e muitos anos de vida, tá bom? João Henrique, Ana Carolina, o Eduardo, a Roseli também está aniversariando, Antônio Marcos, o nosso abraço, Maria de Lourdes também, Elmo Antônio Ribeiro, a Leila Maria, Vicente Rodrigues, quero parabenizar Cleonice, João Marcos, Sérgio Augusto, Zé Natal Sapateiro, a Valda Marques e Maria D'Artur. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Essa data se repita muitas e muitas vezes. São 5h37 no programa. Pro meu querido e grande amigo João Bilé, Entrada da Esperança. Vai lá pro Zé Maria também, para Fátima. Depois escuta minha canção, Osmano e Manito. Natal e Ano Novo são as épocas festivas de grande significado e importância, e com amigos são ainda mais especiais. A equipe de Metal Aço deseja um Natal de amor e grande fartura. Metal Aço, grande variedade em produtos. Avenida São Paulo 300, bairro Goiás. Boas festas. Faça promessas, cumpra. Idealize metas, alcance. Melhore o seu mundo hoje mesmo e amanhã o universo será um local ainda mais especial. Irmãos Postigo, sempre ao lado do produtor, do consumidor, do homem do campo. Compra e venda de verduras e a grande potência em tomates. Irmãos Postigo, desejando a todos boas festas e grandes conquistas no ano que se inicia. Rua Augusto Carpaneda, 381, Santa Terezinha, 3241-6658. Precisou de caçamba? Ligue Juliano Disque Caçamba, 988854904 ou 98821-1532. Aproveitamos o ensejo e desejamos a todos um feliz Natal e próximo ano novo. Só Agro, Rua Vereador Adolfo Duarte, 747, Loja A, Bairro de Fátima. Fone 98443-9554. Só Agro, sob a direção de Ricardo. Boas festas. Natal, tempo de amor e união. Aproveitando esse momento festivo, a equipe de Rei das Antenas traz uma super promoção para você. Cinebox montada por R$1.100 à vista ou em 10 vezes sem juros no cartão. Rei das Antenas e Utilidades. Vendas, instalação, manutenção, configuração e atualização de qualquer marca de receptor de TV. Rei das Antenas, sob a direção de Elismar Dantas, deseja boas festas. Rua Rio Branco 388, fone 3241-4998 e 98871-0403. Casa de Carnes Paraíso está sempre pronta a lhe atender com rapidez e eficiência. Grande variedade em produtos e uma equipe especializada. Bovino, suíno, aves e outros. Aproveitando o momento, desejamos aos amigos, clientes e fornecedores que todos recebam amor, carinho e atenção. Feliz Natal, prosperidade no Ano Novo. Votos da equipe da Casa de Carnes Paraíso, Avenida Mato Grosso, telefone 3242-6675.